Tide 96.0. Immer anders. Entspannen Sie sich und lehnen Sie sich zurück. Wir schenken Ihnen jetzt 30 Sekunden Urlaub. Você está ligado na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói, diretamente de Hamburgo e hoje completamente ligado na rapaziada que está presente no Fórum Mundial em Belém. Fórum Mundial que começou em 2001 em Porto Alegre, está completando 9 anos de idade e estamos com o nosso repórter lá presente, o nosso querido Felipe Juliano Romão, sobrinho meu, estudante de sociologia e o nosso repórter local lá em Belém, junto com 100 mil pessoas neste grande Fórum Mundial. E amanhã, não se esqueçam, parece que o presidente Lula, o Evo Morales e o presidente do Equador, Rafael Correa, vão estar no debate em Belém. Coisa boa, gente. Depois de tanto tempo que o Lula está namorando a rapaziada de Davos, finalmente está voltando a ter contato com a população, com o movimento social do mundo. Parece que esse namoro com a rapaziada neoliberal não está dando certo nesta época de crise. Fala, Ortrum! Ja, herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Das Hauptthema unserer heutigen Sendung ist das Weltsozialforum in Belém, das gestern begonnen hat und stattfinden wird bis zum 1. Februar 2009. Ja, und unser Radio Mama Terra Reporter aus Niterói, Philipp Giuliano, wird anwesend sein und wir sind gespannt, was er uns nicht heute in dieser Sendung, aber überhaupt zu berichten hat. É isso aí. Vamos começar com uma música muito especial, já que estamos falando de Congresso Mundial, de juntar muita gente de todo mundo. Eu recebi um CD aqui muito incrível, uma rapaziada polonesa misturada com uma rapaziada brasileira chamado Les Robespierre. Olha só que nome mais doido. E eles tacam uma interpretação muito especial de Baixa do Sapateiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Wie gesagt, heute ist unser Thema das Weltsozialforum in Belém vom 27. Januar bis 1. Februar 2009. Die Entscheidung für die brasilianische Großstadt am Amazonasdelta fällte der Internationale Rat des Weltsozialforums Anfang Juni 2007 in Berlin. Ausschlaggebend für die Auswahl der artenreichen Region war die weltweite Debatte über den Klimawandel. Zum Forum werden ungefähr 80.000 Besucher aus 150 Ländern erwartet, darunter Delegierte von rund 4.000 sozialen Bewegungen, indigenen Völkern, Gewerkschaften, Kirchen und nichtstaatlichen Organisationen. Inhaltliche Schwerpunkte sind Ökologie und Klimagerechtigkeit, Arbeitswelt und Menschenrechte, indigene Völker sowie die vielerorts geübte Praxis, sozialen Protesten mit Strafverfahren begegnen zu wollen. Im Vordergrund werden allerdings Antworten der Zivilgesellschaft auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise stehen. Ja, so ist es gedacht, so wird es sein. Und ich möchte an dieser Stelle auch gleich schon mal ein paar Informationen geben, wie denn der erste Tag gelaufen ist, beziehungsweise ein Tag vor des Beginns des Sozialforums geschehen ist. Einen Tag vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist in der brasilianischen Amazonasstadt Belém das als Gegenveranstaltung angelegte Weltsozialforum eröffnet worden. Zum Auftakt des sechstägigen Treffens setzte sich am Nachmittag ein Protestmarsch in Bewegung. Die Organisatorin rechnet mit bis zu 100.000 Menschen auf der rund 4 Kilometer langen Strecke durch die Millionenmetropole Belém. Wie in Davos ist auch in Belém im Norden Brasiliens die internationale Finanzkrise ein Hauptthema. Ein Schwerpunkt ist zudem die fortschreitende Zerstörung des Regenwaldes und das damit verbundene Schicksal der indigenen Bevölkerung. Einer der Hauptbegründer des Weltsozialforums, der Brasilianer Odet Grajew, kritisierte die im Zuge der Finanzkrise gewährten Milliardenhilfen für Banken, Unternehmen und Institutionen. Es wurde uns immer gesagt, die Mittel seien begrenzt. Jetzt plötzlich in der Krise tauchen Billionen von Dollar auf, um Autobauern, Banken und bankrotten Firmen zu helfen und die genutzt werden könnten, um Armut zu bekämpfen und das Gesundheits- und Bildungswesen zu verbessern. Vor dem Eröffnungsmarsch hatten rund 1.200 Ureinwohner aus Brasilien, Peru, Bolivien, Kolumbien und Venezuela mit einer Menschenkette die Worte Salve a Amazonia, rettet das Amazonasgebiet, nachgebildet. Trotz ehrgeiziger Pläne Brasilias geht die Zerstörung des einzigartigen Biotops weiter. Allein zwischen August 2007 und Juli 2008 wurden etwa 12.000 Quadratkilometer Regenwald vernichtet. Die brasilianische Regierung hat eine drastische Reduzierung der Regenwaldzerstörung in den nächsten Jahren versprochen. Als eine Art symbolische Staffelübergabe zum Weltsozialforum 2007 in Nairobi, Kenia, zum jetzigen Treffen im Amazonas, erklangen zu Beginn des Marsches afrikanische Trommeln und Lieder der indigenen Amazonasbevölkerung. Ja, das bis Sonntag dauernde Forum umfasst fast 2600 Veranstaltungen und, man höre und staune, auch Brasiliens Staatschef Da Silva und Venezuelas Präsident Chávez werden in Belém erwartet. É isso aí, minha gente. Vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E este grande encontro que está acontecendo no Brasil neste momento, em que milhares de pessoas, para mais de 80 mil pessoas estão presentes, está sendo observado pelo mundo inteiro. E Ortrum acaba de falar desta questão básica, que é o fato de que, durante anos, os neoliberais do mundo falavam que precisava economizar, que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro para nada, que não tinha dinheiro para o social, que não tinha dinheiro para as pessoas que estão necessitando no mundo inteiro. Mas agora aparecem milhões, bilhões, trilhões para salvar os investidores que ficaram na jogatina da Bolsa Mundial. Para essa rapaziada, só esta música dos nossos queridos brasileiros. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Sunce compra um garrafa de marafo, marafo que eu vá dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noto no fim chegando, sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só o homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Sunce compra um garrafa de marafo, marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noturno vem chegando, sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Noriel Vilela, em Só o Homem, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo. Olha aí, minha gente, isso aí pode ser uma receita. Parece que o nosso presidente Lula resolveu finalmente não ficar só namorando a rapaziada de Davos aqui na Europa e dar um pulo finalmente na Amazônia. Amazônia que está sendo espoliada, Amazônia que está sendo destruída e que nós precisamos nos juntar para salvá-la. Realmente é um trabalho muito incrível que todo o brasileiro tem que tomar consciência. O mundo inteiro está de olho no momento na Amazônia. Esperamos que não vire uma festa, que realmente se tomem medidas, se pensem, se organizem para que tenhamos decisões que representem realmente as necessidades das populações da Amazônia. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Heute mit dem Thema Weltsozialforum in Belém. Exato, estamos aqui, Ortrun, com uma notícia rápida aqui que mandaram, que o nosso querido Márcio Galberto mandou lá do Brasil. Ele informa que amanhã, dia 29 de janeiro, o movimento brasileiro se reúne também em Belém. São encontros de tanta gente e também o movimento negro vai se encontrar. Um avião da Força Aérea Brasileira partirá do Galeão no dia 29, levando uma delegação de 50 negros e negras a partir do Rio de Janeiro para Belém. Do sul e do norte do país, outros 300 negros deslocam-se de carros, ônibus e avião, cavalo, cachorro, cabrito e vão para esse encontro. Realmente será o encontro do Pará do CONEB. Realmente a 4ª Assembleia Nacional do Congresso Nacional de Negras e Negras do Brasil. E um dos principais temas que eles têm é a questão fundiária e a questão quilombola. Estará presente também a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, CEPI, ministro Edson Santos. Também estará a senadora, a nossa querida senadora Marina da Silva, presente. Romau, bitte mal eine jetzt ganz konkrete Übersetzung von dieser wunderbaren Nachricht. Ich habe verstanden, dass es eine Delegation des Movimento Negro nach Belém fährt. Ja, genau. Und wie kommen Sie zusammen, die Schwarze Bewegung? Die Schwarze Bewegung von Brasilien fährt morgen mit einem Flugzeug von Rio de Janeiro nach Berlin, 50 Führer und Führerinnen von der Schwarzbewegung von Brasilien. Und noch dazu kommt noch 300 Führer von der Schwarzbewegung aus ganz Brasilien, in Bus, in Auto und mit allen Mitfahrgelegenheiten, weil es gibt der vierte Kongress, Nationalkongress von den Schwarzen in Brasilien. Und seine Hauptgelegenheit ist die Frage von Land, Land für das Volk. Man muss wissen, wir erinnern immer hier, dass in Brasilien sind die 100 Millionen Nachfahren von Afrikanern. Und die große Frage ist für die Quilombos, für die Land, wo Nachfahren von Sklaven noch heute leben. Und noch heute haben noch nicht das Recht, für die Grundbesitzer zu haben. Und das ist das wichtige Thema für die Schwarzbewegung in diesem Weltsozialforum da in Belém. Und für die Leute von der Schwarzbewegung, eine Musik aus Amazonas. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Das Stück, was Sie soeben gehört haben, hieß Sabor Açaí, der Geschmack von Açaí, einer wunderschönen Frucht und Beere aus Amazonia. Sabor de Açaí com nosso querido Nilson Chaves. Grande abraço aí para você, deve estar presente aí em Belém. E realmente as notícias que estamos recebendo de Belém são maravilhosas. Ontem, já mais de 70 mil pessoas que estão criticando contra a globalização estiveram numa marcha com 1.200 índios. Esses 1.200 índios fizeram a figura do SOS. SOS para salvar a Amazônia. SOS para proteger a vida da população indígena no Brasil. SOS para garantir a vida do mundo. Não é só a vida da Amazônia, mas é a vida do mundo. E seguimos com Nilson Chaves, numa grande homenagem aos grandes lutadores indígenas do Brasil. Minha querida Eliane Potiguara, um grande abraço para você, em nome de todos os índios do Brasil. Eu conheço uma bichana que mora no 13 e ele sabe de outros 100 que também moram lá. Muita gente índia, muita gente no Conselho Indigenista Macuxi de São Vicente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Em cada bairro da cidade, cada tribo tem o seu representante. Os tuxauas se reúnem toda semana na Associação do Asa Branca. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Eu conheço Yanomami que vende sorvete e um pedreiro taurepan que vive de biscate. As mulheres índias, longe da maloca e da floresta, sobrevivem como desempregadas domésticas. E os milhares de meninos e meninas fazem papel de índio no coi durante as festas juninas. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Eu conheço a bichana que mora no 13 e ele sabe de outros 5 que também moram lá. Muita gente índia, muita gente no Conselho Indigenista Macuxi de São Vicente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Em cada bairro da cidade, cada tribo tem o seu representante. Os tuxauas se reúnem toda semana na Associação do Asa Branca. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Eu conheço Yanomami que vende sorvete e um pedreiro taurepan que vive de biscate. As mulheres índias, longe da maloca e da floresta, sobrevivem como desempregadas domésticas. E os milhares de meninos e meninas fazem papel de índio no boi durante as festas juninas. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente. Tudo índio. Tudo índio, tudo parente. Tudo E aqui é Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Vocês escutaram Nilson Chaves com a música Tudo Índio, Tudo Parente. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96 live. Auf Tide 96.0 live im Studio berichten wir heute über das Weltsozialforum. Diese Sendung ist auch über Livestream zu hören unter www.tidenet.de. Das heutige Thema ist der das Weltsozialforum. Und ich habe hier, möchte einen kleinen Ausschnitt rezitieren aus einem Interview, das Gerhard Dilger von der Taz in Brasilien mit Lúcio Flávio Pinto, einem brasilianischen Journalisten, geführt hat. Lúcio Flávio Pinto sagt, das Forum ist wichtig, weil es Leute aus aller Welt in persönlichen Kontakt mit Einheimischen bringt. Sie sehen, dass Amazonien nicht nur aus wilder Natur besteht. Aber auf dem Weltsozialforum passiert zu viel gleichzeitig, als dass die Leute zum Nachdenken kämen. Diese Überflutung ist eine Art Gegenpropaganda, ein Kampf der Eliten, der Ideologien. Doch ändern wird sich so wohl wenig. Im Jahr 1992 fand in Rio der UN-Umweltgipfel statt. Seitdem hat sich im Grunde nichts geändert, außer der Verpackung der Sprache. Und auf die Frage, ob es keine Rückendeckung für die soziale Bewegung gibt, sagt er, die gute Stimmung auf dem Forum hält ja nicht an. Die Solidarität mit Amazonien bleibt eine Episode und ohne Kontinuität gibt es auch keinen kulturellen Wandel. Dann kam noch eine Frage, wie zeigt sich die Globalisierung im Amazonasgebiet? Die Industrieländer, aber auch China, wollen Rohstoffe in Hülle und Fülle und zum geringstmöglichen Preis. Als 1984 die weltgrößte Eisenerzmine von Carajás eröffnet wurde, rechnete man damit, dass jährlich höchstens 20 Millionen Tonnen Erz gefördert würden. Im Jahr 2008 wurde die 90 Millionen Marke überschritten. Es gibt riesige Aluminiumhütten, alles wird exportiert. Vale, unser Erzmulti, erwirtschaftet 20% der brasilianischen Devisen, doch das ist eine Enklavenwirtschaft. Der Bundesstaat Pará gehört immer noch zu den ärmsten Brasiliens. Dann auf die Frage, warum werden unter Präsident Lula da Silva keine neuen Strategien für Amazonia entwickelt, antwortet Lúcio Flávio Pinto. Die Linke glaubt nach der alten Etappenmentalität, zuerst müsste hier die kapitalistische Revolution stattfinden. Nach seiner Wahl 2002 hat Lula erklärt, er bewundere die Amazonas-Politik der Militärs, die regierten von 1964 bis 1985, ihre gute Planung und die Umsetzung. Was ist sein Wachstumsbeschleunigungsprogramm? Die Fortsetzung des Militärregimes. Diese Linke mag guten Willen sein, aber sie ist autoritär, messianisch, sie hat einen kolonialen Blick. Wenn Lula zu den Großprojekten kommt, hebt er ab, ganz der Arbeiter, der Maschinen will, um zu produzieren. Indianer, der Wald, das interessiert nicht. Es ist eine leninistische Vision von oben, nicht die Vision Gramscis. Amazonien ist ein Fremdkörper im Denken Brasiliens geblieben und die Unwissenheit ist enorm. Das sind harte Worte. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Und wir hören ein weiteres Stück von Nilson Chaves, Olhando Belém. Sol da manhã rasga o céu da Amazônia. Eu olho Belém da janela do hotel. As aves que passam fazendo uma zona. sonhos de verde floresta. Sentindo na pele o que disse o poeta, eu olho o futuro e pergunto pra insônia: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou dormir com isso. Será que é tão difícil? Olhando Belém enquanto o Maracanã desce o rio, um curumi assistindo a canoa, um boi riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que o de Fernando Pessoa. Olhando Belém enquanto o Maracanã desce o rio, um curumi assistindo a canoa, um boi riscando o vazio. Vocês, eu posso. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. E o sol da manhã rasga o céu da Amazônia. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir hörten eben ein Stück von Nilson Chaves, ein großer Kämpfer für Amazonia, ein grandioser Musiker, mit dem Stück Olhando Belém. É isso aí, Olhando Belém, de Nilson Chaves. Quando é que o Brasil vai olhar Belém? Você está na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente da Rádio Pública de Hamburgo, a TIDE. Estamos aqui ligados completamente no Fórum Mundial, no Fórum Social Mundial, que está acontecendo em Belém. E o nosso querido amigo Gerard Dirg, que é um jornalista que mora em Porto Alegre, um jornalista alemão, que escreve para um dos jornais mais importantes e mais críticos da sociedade mundial e alemã, aqui, que é o jornal Taz, de Berlim. Ele fez uma entrevista com Luiz Flávio Pinto, um jornalista brasileiro, e é algo que realmente eu preciso traduzir rapidamente para vocês, porque é uma preocupação minha também, que já que trabalhei tantos anos na Amazônia, e já fazem 20 anos que conheci, ou que não presenciei, mas que fomos testemunha no mundo do assassinato de Chico Mendes. E realmente parece que não mudou muita coisa na Amazônia. Então vamos à entrevista. O Luiz Flávio Pinto considera, depois de uma pergunta sobre se houve mudanças ou não na Amazonas, ele considerou que algo é importante nesse Fórum Mundial, porque muita gente de todo mundo está vindo para trabalhar, para ver a Amazônia. Mas, infelizmente, isso daí parece que está havendo uma luta de ideologias, porque parece que está havendo uma contra-propaganda pelo fato de estar acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, tanta informação ao mesmo tempo, em que as elites colocam suas informações nos jornais do jeito que elas querem, de forma que parece que pode acontecer, segundo as palavras do Lúcio Flávio Pinto, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1992, em que teve o grande congresso mundial no Rio de Janeiro do meio ambiente, e de lá para cá praticamente não mudou nada no mundo, apenas piorou. E na pergunta, ele foi perguntado também se existe a cobertura do movimento social, se existe alguma se o movimento social está realmente bem organizado. Ele acha que realmente está havendo um excelente ambiente, e que a solidariedade com a Amazônia está sendo mostrada 1, 2, 3 dias. mas infelizmente ele acha que não há mudanças culturais e que este olhar para a Amazônia não tem continuidade. Esse é um dos grandes problemas. E como é que ele considera, foi perguntado também, como é que ele considera os efeitos da globalização na Amazônia? E uma das coisas que ele fala é que a China e muitos países que estão crescendo no momento, feito a Índia, estão precisando de matéria-prima, e matéria-prima barata. Carajá, em 1984, quando abriu, estava previsto mais ou menos 20 milhões de toneladas de minérios para serem exportados. Em 2008, está sendo exportado 90 milhões de toneladas. É algo assim estrondoso, absurdo. Isso está sendo praticamente responsável por 20% das divisas brasileiras. Mas isso daí somente é um enclave, nas palavras de Lúcio. É um enclave que não significa nenhum progresso para o estado de Pará. E parece que essas são as palavras que eu também tenho ouvido de muita gente que vive no Pará no momento. Então, a questão que dessa entrevista mais chave também que ele foi colocado é de que a esquerda brasileira, ela tem a mesma filosofia, a esquerda que está no governo, ela tem a mesma filosofia do governo militar. Ela tem uma filosofia leninista, tem uma filosofia messiânica e que o índio ou qualquer outro não tem tanto interesse. O importante é a etapa do progresso. Primeiro o progresso, depois as pessoas. E essa foi a grande crítica do Lúcio Flávio Pinto e que nós colocamos os nossos ouvintes para se preocuparem e pensarem a respeito. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und wir haben soeben unseren Moderator Markus Romão gehört mit der portugiesischen Übersetzung des Interviews von Herrn Dilger von der Taz mit Luiz Flávio Pinto, brasilianischer Journalist. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser ou tá difícil, coração. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Bate que bate, agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser ou tá difícil, coração. Eu trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, já tem rádio, geladeira, tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso e o céu também. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Bate que bate, agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser ou tá difícil, coração. Eu trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, já tem rádio, geladeira, tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia ideia, fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso e o céu também. Desde o dia em que eu te vi, jura ser nunca mais, tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser ou tá difícil, coração. É isso aí, você está na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português, alemão, com sotaque brasileiro. Nos interrompemos rapidamente para uma pequena notícia sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com uma ação no Morro da Mangueira que tem 2 mortos, 2 feridos e 2 ônibus incendiados na cidade do Rio de Janeiro. E realmente uma operação com mais de 200 agentes que tentam ocupar o Morro da Mangueira e encontram-se com troca de tiros e situações realmente preocupantes para a população. Nós esperamos, nós temos falado sempre isso aqui no nosso programa, que a sociedade brasileira encare de frente a questão da violência nas cidades brasileiras. Wir haben ein kleines Nachrichten jetzt gebracht, dass in Rio de Janeiro im Moment es gibt eine große Blitz oder eine große Razzia in die Favela von Mangueira. Favela von Mangueira, die ist bekannt von der Samba-Schule, und das sind wir kurz vor Karneval. Und bis jetzt diese Aktion oder diese Razzia von der Polizei hat schon die Ergebnis von 2 Tote und 2 Verletzte und 2 Bus von den Verkehr sind verbrannt. Und die Polizei Wechselschuss mit dem Bandit oder mit dem Verdacht. Und es sind 200 Polizisten, die besetzen im Moment die Favela von Mangueira, das kurz vor dem Karneval in Rio. Und wir reden hier immer in unserer Sendung darüber, dass die Gewalt in Brasilia ist eine Frage für die gesamte Gesellschaft endlich zu sich beschäftigen. Zu Ende. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch mit dem heutigen Thema Weltsozialforum. Geht fast unsere Sendung zur Neige. Ich möchte aber trotzdem noch auf eines hinweisen, eine Information, und zwar wird der Autor Martin Kessler, der die Filmtrilogie Neue Wut produziert hat, wird vor Ort in Berlin ein neues Filmprojekt beginnen. Und auf die Frage, welche Intentionen haben Sie mit Ihrem neuen Film? Natürlich geht es wieder darum, un outro mundo è possible, eine andere Welt ist möglich. Unter diesem Motto traf sich bereits 2001 die weltweite Generalversammlung sozialer Begegnungen. Globalisierungskritikerinnen und Kritiker, Theoretiker wie Noam Chomsky werden zur neoliberalen Globalisierung und über Möglichkeiten des Widerstands reden. Eine erste Fassung meines Filmes soll im April herauskommen und zunächst beim MC Planet Kongress in Berlin laufen. Mit dem Film möchte ich zur Debatte über den Stand der Bewegung beitragen. Was ich erfahren habe, ist, dass er mittlerweile vor dem WSF haben sie Gewerkschafter des Alu-Multis Abras Filme gedreht. Sie beklagten die Zersplitterung der brasilianischen Gewerkschaften und die mangelnde Bildung der Arbeiter, was ihre Organisationsarbeit erschwert. Leider durften wir, das Filmteam, nicht im Betrieb drehen. Während des WSF wird eine Delegation der IG Metall das Werk besuchen, um den abgerissenen Kontakt zu den Gewerkschaftern wieder zu knüpfen. Sie haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Sie müssten sich dann etwa als illegale Holzfäller verdingen. Wer mehr über Informationen über dieses Filmprojekt haben möchte, der klickt an www.neuewut.de. É isso aí, você está na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E o Ortrun acabou de informar que vai haver a realização de um projeto de filme lá no Brasil durante este período, organizado por Martin Kessler. E é uma trilogia sobre a raiva. E esse projeto de filme irá conversar com várias pessoas que estão no Congresso, inclusive o Chomsky e muitos outros grupos de sindicatos. E também eles tentaram filmar a Alumuti Albras e foram proibidos, mas estão indo agora daqui da Europa inteira representantes sindicais metalúrgicos em apoio aos trabalhadores da Albras no Brasil, que têm medo de perderem seus empregos por terem denunciado que está sendo usado a madeira da Amazônia para a fabricação do ferro, da gusa e do alumínio naquela região. É isso aí, Ortrum. Estamos começando a terminar o nosso programa e esperamos que o pessoal no Fórum Mundial realmente não só festeje, não só coma tacacá, não só tome sopa de tacacá, não só come pato no tucupi, que também pense, que ajude o Brasil e o mundo inteiro a pensar, porque o relógio está, o cronômetro está marcando grandes mudanças no mundo, e só grandes mudanças climáticas, grandes mudanças na questão de fome. Só nós que podemos evitar isto. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich nicht vergessen, dass die Musik, die wir gerade gehört haben, von der Gruppe Chiu Samba kam. Und einer der Musiker ist nämlich einer unserer Vertreter, unser Netzwerker aus Niterói, nämlich Philipp Giuliano. Er spielt in diesem Team, in diesem Orchester Querflöte. Und ich möchte mich auch noch einen herzlichen Gruß schicken an Iliane Potiguara, die mit Sicherheit beim Treffen in Belém dabei ist. Die größte indigene Liederin in der ganzen Welt. Boas lembranças, Ortrum. Boas lembranças e a Eliane Potiguara também, que mandamos um grande abraço, também faz parte da nossa rede Comunicações Sem Fronteiras, organizada por Raza D'Alto lá em Berlim, ideia incrível dele e que estamos levando adiante para ter uma comunicação melhor de jornalistas e comunicadores no mundo inteiro. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen Tipp an euch weitergeben. Und zwar geht es hier um einen Ideenwettbewerb, ausgeschrieben von der Körperstiftung. Und zwar heißt er Anstiften. Nicht lang schnacken, sondern machen. 50 Impulse für Hamburg. Wen das interessiert, der möge bitte mal auf die Körperstiftung gehen und sein eigenes Projekt, seine Projektideen bekannt geben. Es gibt ein 10.000 Marx-Preis. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch. Bis zur nächsten Woche. Ortrum Gutke von Radio Mama Terra und ciao. Você esteve na Rádio Mama Terra 96.0, a Rádio Pública de Hamburgo. E você poderá sempre nos escutar todas as quartas-feiras aí no Brasil, à 1 da tarde, ou na Alemanha e na Europa, às 16 horas. Vocês também podem nos escutar na www.mamaterra.org. O-R-G. mamaterra.org. E fiquem ligados, porque estamos com nosso coração aberto para trabalhar com todas as pessoas do mundo. Comunicações Sem Fronteiras é o nosso projeto. É o projeto de juntar, de fazer uma transformação global de baixo para cima. Osmar, mulheres. O tempo leva tudo, o tempo leva a vida. Lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam o medo navega mais estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, Mama Terra se despede com um grande axé para todos do grupo Afro-Religião. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 28. Januar 2009. Das türkisch-deutsche Magazin Günay in Hamburg beginnt um 17 Uhr. Oben auf dem Dach liefern euch ab 18 Uhr das Interessanteste über Musik, Stadt und Menschen. Entspannende Musik zum Feierabend könnt ihr ab 19 Uhr mit Sounds of Sin genießen. Der Jazz Train versorgt euch um 20 Uhr mit Modern Jazz. Um 21 Uhr geht Little Gems mit Beat und R&B auf Sendung. Sequence Soul versüßt euch ab 22 Uhr den Mittwochabend. Tide 96.0. Immer anders.